Talvez tudo que você queira esteja ao alcance da sua mão, mas você não possa ver, está cego com sonhos que almeja tanto. Você não consegue nem sentir que está perto. Você apenas vê a aventura à sua frente, a descoberta de novos mundos, enquanto o mundo que te espera está bem do seu lado. E você, crédulo, acaba caindo nas esparrelas da vida e se perde para sempre. E depois, tudo que resta são histórias.